2065 ou 17 decola, o controle 199.8. 198 com 2065, boa tarde, Mato Vale. Controle Salvador, bom dia, gol 2065, decolou, não se escuta, perfil da El. Gol 2065, contato radar, sou para nível 360, perfil da El. 3360, perfil da El, gol 2065. Efetuando um leve desvio à esquerda para estar a formação, está agora na Pro 020. Sente após desvio, está autorizado para a Tizuna. Descida para 2000 pés, ajuste na 019. Após desvio, vai para a Tizuna, descendo para 2000, com 094. Tizuna 019, permanece autorizado, pouso final, pista 10. Livre, pouso final, pista 10, 2733. É 2733, seu solo 20. Primeira à esquerda, taxiou até o pátio militar. Ao estacionar, frequência livre. Bom dia. Zero, 94, autorizado ILS, aqui está pista 90, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado no ILS 73, 10, 094. Vitória, gol 2065. Prossiga. Possibilidade com a Bíblia. Não tem a saída mais por execução. Aham. Autorizado ingresso da colagem, pista 10, vento 160 graus, 10 nós, altímetro 1019, Rio 989. Complete aproximação, chame a torre 1-1-8-9-5. 7895-0-9-4. Hoje ainda decolagem, Rio 160 graus, 11 nós. Só em Salvador. Bom, bom dia, com 0-9-4, passando externo, já baixado e travado. Golo 094, tráfego avistado, altímetro no 099, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguarda a pista livre, no 094 a gol. Bono 094, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 12 nós. Autorizado pouso, no 0, gol no 094. Bono 630, após a passagem do Bang da companhia, na curta final, pista no 0, ali mantém capitão no 0. Pode, ali mantém capitão no 0, gol no 630. Rio 981, decolado aos 26, controle em 119.8. 198, Rio. Vamos! Doutora do Rio, 981, decolando a sua escuta. Rio 981, contato radar, sua para nível 310, saída POM. 310 na mão, Rio. Bruno 094, seu solo aos 28. Libera a direita, chama o solo em 121 no décima 1. 221, décima 1, vai. É 30, autorizado a decolar, pistando 0, vento no 60 graus, 12 nós. Livre decolagem no 630. Bom dia, Oscar Vitor, uniforme, desce para o nível 050, chegada a Mari, foi da presente para o de Itape. Gente, descida 050, da presente para o de Itape, o Oscar Vitor, uniforme, informação bem mais estreita para o caso acontecer. Gente, Oscar Vitor, uniforme, acione a identificação. Bom dia, 3198, desce e mantenha, nível 060, chegada, Mari. 060, Mari. 2 Salvador, bom dia, Gol no 630. Bom dia, Gol no 630, sub mantenha, nível 370, sai da Fuca. Fuca 370. Lembra que ele usou no controle? Lembra que ele usou? Não conseguimos contato com o controle Aracaju? Efetue autocoordenação. Chame Aracaju 120, decimal 3, e informe sobre o seu tráfego. Lembra que ele usou? Três um nove oito, dia, Oscar Tango Vieto, desça para 4.010 na chegada a Amã, ajuste no 019, confirmando o transporte de peso. Obrigado. Salvador, gol no meio 21, no próximo ponto de espera da pista 90, está pronto para a decolagem. Gol no meio 21, a linha decola, pista no 0, vento 170 graus, 12 nós. Alinhar e decolar, pista 90, o gol no meio 21. Em 12685, alternativa 12545. Negativo, o gol no 630, a mensagem foi para o Rio 9811, chamar o centro de Recife, 12685. 9811, 12685. Afirmativo, bom voo, Rio. Moni, Golf Bravo India, Descent Fight Level 050, bom seu arrival, Q-Nate 1019. Gol no 630, chame o centro Recife em 12685 e alterne 12545. Gol no 630. Salvador, acho que eu vi o telefone, só descer para o pequeno desvio à esquerda, ele dá uma formação. Após o desvio, Oscar, vi o telefone, foi na proa de Duna, desce para 2010 e rebote estabilizado no ILS. Positivo, atualizado o desvio, após prossegue proa de Duna, reportará estabilizado no ILS. Permanece 1019. 1019, o QNH, Oscar, vi o uniforme. Copiado, obrigado, uniforme. Copiado, dado pela autocoordenação Lima de Zulu, agora está a 3 minutos para ingressar na terminal Aracaju. Não tem atraso para reportar, chame o controle Aracaju 90.3, bom voo. Controle, gol no 621, decolado, passa 1.600 na Dael. Gol no 621, sub e mantenha o 360, saída da Dael, vigilância. Vigilância na saída da Dael, gol no 621, nível 360. Oscar Tango Vieto, voe proa de toque, Oscar Tango Vieto. Toque, Oscar Tango Vieto. 3198, prossiga para 2000 pés, o ajuste 1019, reporte estabilizado na ambiente. 1019 para 2000, reportaria estabilizado, 3198. Então, 3198, informe a velocidade indicada. 2509. Redução para 1909, está 3198, 109. Positivo, vai indicar a redução. Tá bom, mantém 170 para a Duna. 5494, passa Famosa, mantém 170, solicita a próxima. 5494, mantenha a chegada. O ajuste em Salvador 1019, é forte para iniciar a descida. Puxa, tomaremos no ponto da descida. Cinco, quatro, no quatro, prossiga para o nível 060. Descendo 060. 5414. Interceptando o localizador, visual com campo, Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme, complete aproximação, torre 1-1-8-95. Gente, vai completar 1895, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Papatango, acho que a vida tem uniforme. Oscar Tango Vito, na presente Voiduna, Oscar Tango Vito. Oi, Salvador, agora 648, mas para o plano. 648, além da cola, pistando 0, ventou no 60 graus, 129. Felicidade da linha de colado, ou no 64. Torre Salvador, muito bom dia, o Papatango, acho que a vida é uniforme. Acho que a vida uniforme, confirmando. Positivo, senhor. Está uma milha do externo, propõe cancelamento, prosseguir base pela direita da 17. Acho que eu vi o hotel, plano cancelado os 4-1, reporte base para o final pela direita, 1-7. Deixa checado. Positivo, reportar a base para a final da 1-7 é o Oscar Vitor Uniforme. Magnética, 1-1-0 de Simbra. Esquerda 035, 5-5-4-4. O 5-4-4 vai ser preterido pela aeronave comportando em fiel, o 5-4-4. Poxa, toma escuta, obrigado. Pegou fita. Autorizada, colapso no zero, ventou no 70 graus, 119. Básica na direita para a final da 17, trem baixado travado, acho que habita uniforme. Acho que habita uniforme, autorizado pouso, pista 17, ventou 170 graus, 129. Sente, livre pouso 17, acho que habita uniforme. Bom dia, 4902, da Trip, desça para o nível 070 na chegada Mari, com ajuste em Salvador no 019. Mari, 019, ajuste, desce ao 070. Boa, 3198, localizador atual. 3198, complete a aproximação, torre 1895. A 1895, confirma? Afirmativo, 1895. Obrigado, irmão. Sim, é Trip 4902, informe a velocidade indicada. 98, bom dia, repórter em checado. Repórter em checado. A Patango Romeu Golfito, submantenha o nível 100, saída Arbó. Saída Arbó, livre restrição, para 170. Afirmativo, caso necessário será vetorado. Ok, livre restrição para o meu Golfito. Meu Golfito, quando possível, a radial para o destino. 277, radial para destino, Romeu Golfito. Acho que eu vi tu uniforme, salto 45, liftback track, com acho de frequência. Você liga a frente de brinque pro 621? Pro 621? Solicite a Recife 1251 e alterne 13395. Aqui é 251, 13395, obrigado, bom dia. Foro 1648, submantenha o 370, saída Fuca. Controle de Salvador, bom dia, voo 561. Foro 561, desça ao 080, chegada Mari. 080, chegada Mari. Controle, o Oscar também solicita o desvio à direita, livre a formação. Oscar Tango Vito, prossiga com desvio, desça para 2 mil pés, o ajuste em Salvador, no 019. Só para desvio à direita, 2 de 15 graus, descendo a 2 mil, Oscar Tango Vito. Trip 5414 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060, desça para 3 mil pés. 060 descendo 3 mil pés para o Locke. Controle, agora no 648, cruzando 100. Copiado, no 648, aguarde transferência. Claro. Confirmito, prossiga direto para o destino e reporte atingindo 100. Alguém autorizado, direto destino, Romeu Golfito. Trip 4902, reduza para 2009. Gente, RDV4, 9902. Golf Bravo India, descenda seu 4000 feet, QNH 1019. Golf Bravo India, descenda 4000. Trip 4902, descida agora autorizada para o 050. Esse é 050-4902, a trip em redução. Está aprovado o dono, Oscar Tango Vito. Oscar Tango Vito, 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, autorizado. 1-0, Oxa, 6140. Oxa, né, 6140 ali, mantendo, Zé. E mantém 1-0. Ah, contato próximo para 1-7, que eu tô cancelando. Viado. Lembrando, 1-2-1-9. 1-2-1-1. 5414, oitona da presente, 5414. 4-4, pode manter a 80 aqui, vai interceptar o Loki? Sem problema, 5414, resposta avisada. Tio, pro 080 para o Loki. Delta Linda Cola, pista no 7, vento 160 graus, no 2 nós. And right heading 240. Vector 43, right turn at 240, go Bravo. Move Bravo India after 15 miles, fly direct to Duna position. After 15 miles, go Bravo India, we're gonna fly direct to Duna position. Chame Recife, em 12685, alternativa 12545. 12685, 2545, 9648. Repetir 4-4, desça para 2000 pés, reporte estabilizado, 5-4-4. 2000 empadará estabilizado, 5-4-4, obrigado. Repetir 4902, preparação para o sequenciamento, irá manter a frente proa, limitado pelo localizador, desça para 3000 pés. É a proa, limitada pelo LOC, dessa 3000. Confirma o ajuste 109. 1019, afirmativo, 4902. 4902. O localizador, Oscar Tango Vitor, estabilizado. Oscar Tango Vitor, complete a aproximação, torre em 11895. 1895, boa. Tango Oscar Tango Vitor, estabilizado. LOC, Cancela e. Solicito Salada 7. CF, Salada 5, reporte base final no 7. O Oscar Tango Vitor. Reporte da base para o final, Oscar Tango Vitor, no 7. Type Delta, decolada 5, controle 1 no 9, decimal 8. 1 no 9, 8, Delta. Tony Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta no meu pé, direto, plataforma, reporte 20 milhas fora. Rio Pés, direto, C3, reporta 20 milhas, Eco Delta. Estabilizou o trip 5414. 5414, mantenha, complete a aproximação e aguarde transferência. Romeu, Golfe Vento, quando possível, estimado para o pouso. 1-4, estimado para o pouso, Romeu, Golfe Vento. Já aprovou o cancelamento do 105. Autorizado, prossiga para 105, modificá-lo 5-2 e confirme. 1-4, 1-5, para o pouso. Não, 1-4, 5-5. 1-4, 5-5, copiado, Romeu, Golfe Vento. Direcionar a porta. Trip 5414, índice de redução, traço que o B7, transporte extremo, está agora a 5 milhas, passando no marcador externo. Chame torre em 1-1895, por favor. 1895, muito obrigado, um abraço. Trip 4902, reassuma navegação, proa de Duna, 2000 pés e reposta avisada. Duna, 2000, pode parar. Base do 97, Oscar Tango Vitor. Golf Bravo India, resume all navigation, fly to Duna position, descend 3,000 feet and report on localizer course. Golf Bravo India, resume all navigation, direct to Duna position, down to 3,000, study on localizer. Baixo Tango Vitor confirmando livre pouso, pistão 7, vento 160 graus e no 2. 7, livre pouso, baixou pra voz, Tango Vitor. Oi, o TP54 tá pra Sassimbra. C4 no 4, continua a aproximação, câmera estileira. Índia Delta Bravo, autorizado táxi, reporte ponto de espera da hoje. TP5 4902, complete a aproximação, aguarda de transferência junto a 2. Confirme? Não foi copiado já. 4902, complete a aproximação e aguarde transferência junto a 2 de controle. Aguarda transferência o 4902. O Bravo India, descendo 2000 feet, QNH 1019. Report established on localizer call. Out 2000, we will call you a localizer call. Acho que eu tenho ouvido, solo 55 foi um patinho. A frequência é 12685, é o TR 12545. 2685 2545, obrigado, bom dia. Trip 4902, torre em 1895. 4902. 1895, até já. Pode estar no vídeo já no visual, tem livre táxi, tá bata, reporta pista livre. O Índia Delta Bravo, aguarda a aeronave tá na pista. Livrar e. Após autorizado, alinhar e manter a ponta pronta. Após autorizado, táxi, a porta para ingresso no set. Receptar um localizador, vai curvar à direita 060, descer para 2000 pés, encostar e estabilizar. 1089. Descendo 2000 pés, direita 060. Dando Bravo, na presente está livre ingresso. Reporta Leandro e pronto, não sei. Tem, confirmando, tem condições de decolar para outro buraquinho, o Índia Delta Bravo? Torre 4902 a Trip, uma milha do externo, Full ILS visual. Trip 4902, continua a aproximação e informarei para estar livre. Afirmativos, 4902. Gente, posso ir pra cá, hein? Estou... 4 no 4, solo, está direita, solo, 21.1. 21 na direita, obrigado. Posição aguardando, entra Delta Bravo, aeronave curta final no zero. IP 4902, vento 160 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado, 190, 490 graus. É um Bravo Eco 20. Gente, reduzindo, tá no ILS, mesmo. Salvador 4207, bom dia. Bom dia, 4207 da Azul. Desça para 4 mil pés na chegada Bonfim, com ajuste no 019. 4207 da Azul, 4000 na bomba, no 09-4207. Establish on localizer, runway time, Golf Bravo India. Bravo India, maintain presence speed until the auto mark, complete approach and call tower 18.95. Maintain presence speed until the auto mark, contact tower 118.95. Golf Bravo India. Meu Golf Evento, chame o centro Recife, em 1260 e alterne 128.2. O meu Golf Evento. 260.2. O Índia Delta Bravo, após a decolagem, mantém a perna contra o vento, 1-0, aguardando o cruzamento do campo do setor norte. Vento 1-60, graus 1-29, autorizado a colapso no 7. Salvador Tower, good morning, this is Pierre Papa Romeo, Golf Bravo India. Bravo India, about ILS runway 10, clear down lock. Golf Bravo India, continue approach, I report runway clear. Proceed on approach. Stand by, lane clear. Golf Bravo. As trip 5402, solo 00, direita solo 21, décima 1. Direita eco 21, 21. Conferir. 561, redução para a mínima possível, aeronave agora 5 milhas, torre 1895, ponto. 1895, 561. 1170 degrees, 149, clear to land, 10, check land gear. Clear to land, runway 10, landing gear now locked, Golf Bravo India. Índia Delta Bravo, decolada 00, mantém a perna contra o ventão no 0, aguardando para o cruzamento do campo. E com quem rua, direita ou esquerda para o Delta Bravo? À esquerda. Ok, mantém o setor sul do campo, aguardando o cruzamento, o Índia Delta Bravo, a critério, ok? Setor sul. Bravo que é setor litoral e o litoral aguarda. Eu falei, mantenho no 0, é porta pronta. Torre Salvador, bom dia, gol no 561, final de LS. Gol no 561, bom dia, número 2, o número está aproximadamente uma milha e foi uma hora pisada. Entendi. Sequência Mega Delta até o regresso. Cruzamento, alongamento, na altura do Bravo, baixa altura? Não copiei, o vento 170 graus no 29. Autoriza o cruzamento a baixa altura do prolongamento para o Índio do Bravo? Negativo, mantém o setor sul. O Índio do Bravo. Mantém o setor. Bom dia, gol no 864. Esse para o nível 050, pro agitado. Mais autorizado pouso, piscina 0. Livre pouso, piscina 0, bom, 5-6. Salvador, Índia 90 graus, alinhado em troca na cabeceira 1-7. Índia, Delta Bravo, autorizado o cruzamento do campo sem interferir com o eixo do 1-7. Reporta no cruzamento. Bravo. Dia 9-1 Alfa, mantém posição estimada, cogindo. Dia 9-1 Alfa, autorizado a colapso no 7, vento 1-7-0 graus, 1-2 nós. Tá ciente, aguardado, no posição de ok, ciente, a porta iniciando. Dia 9-1 Alfa. Dia 1 no solo 04, direito solo 12 nas mãos. Não, não, só. 207 da Azul, prossiga com o desvio. Isso é para 2000 pés, ajuste 1019. Ok, 2019 na frente do ano, obrigado, 4207. 7, vento 170 graus, 129. Tenta decolagem 97, 19 graus. Índia da São Bravo, no visual, cruzamento do campo, cross-site controle 1-9 da Cima 8. Tá bom, passando o controle, Matheus. E eu passar pra página da São Bravo? Bom dia, Índia Delta Bravo, em 1.000 pés, um corredor forte, e quando possível, estimado para Aracaju e Maceió. Tá bom. Maceió dentro de mais 1h50, Aracaju dentro de mais 1 hora. Copiado, Índia Delta Bravo, confirmando irá prosseguir a 1.000 pés, o litoral. 500 pés. Índia 9.000 alfa, decolado 05, autorizado para o cruzamento do campo, reporta sobre pista. Autorizado o cruzamento do campo Índia 9.000 alfa. Good morning, Brasília Posto 332, descent pack level 060, Mario Arrival, QNH 1019. QNH 1019. Azul 4207, este é o controle Salvador. 207, não escuta. Alves Mal 84, grande buraquinho, Índia 9 Brau. 2 Salvador, bom dia, bom 094, pode estar a dar 0. 094, autorizado a linha de voo. No 0, vento 180 graus, 1-4 nós. Formo o tráfego com o Charlie 150, cruzou o campo com 1.000 pés, prosseguindo com o Pro Norte, mantendo a altitude, ok? Perfeito, autorizado a linha de colada 1-0, com 0-4. Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, mantenha 1.000 pés no corredor forte. Na escuta permanente do controle Salvador. Na escuta, Índia 9-1 Alfa. Índia Delta Bravo, confirma a altitude? Papapá, Índia Delta Bravo, controle Salvador. Bravo na escuta, prossiga. Eu preciso de duas informações. A primeira, a confirmação se vai prosseguir a 500 ou 1000 pés para Aracaju, para o destino. E segundo, a altitude que se encontra, pois recebo 200 pés. Índia Delta Bravo. Delta Bravo manterá 500 pés, momento sobre a 350 de altitude. Para evitar a formação. Copiado, Índia Delta Bravo. 4207, confirme se recebe indicações. Afirmo, ILS normal e com DMA. Grato pelo reporte, 4207, torre 1895. 1895, obrigado, até mais. Controle. Controle de Salvador, Papa Romeo, Mike Foxtrot X-Way, bom dia. Bom dia, Papa Romeo, Mike Foxtrot X-Way, desça para 4000 pés na chegada Bonfim, com ajuste 1019, 1019. Ok, 1019, você está subindo, só para informar eu que é de contato para todos, tá? Ciente. Mike X-Delta, controle de Salvador, prossiga. O 1094, decolado 09, controle 119, decimal 8. Danado 8. É mais perto. Controle algum 094. Vamos 094, sub e mantenha. Nível 370, saída Momo. 370. Voo 094. Cuidado com o centro pra gente, o voo 094, quando possível, a Buco. Aguarde o 094. Papapá, Índia Delta Bravo, controle. A situação é a seguinte, não conseguimos contato com o controle da Aracaju. Então o senhor vai livrar a frequência do controle de Salvador e ao ingressar na terminal Aracaju, correção, o senhor vai ter que, a 5 minutos da terminal Aracaju, o senhor vai informar sobre autocoordenação ao controle da Aracaju, sobre seu tráfego e os estimados de pouso em Maceió e Aracaju, Índia Delta Bravo. Livre frequência e há 5 minutos para ingressar na terminal Aracaju. Autocoordenação, Índia Delta Bravo. Foi 0.3, frequência de Aracaju, Índia Delta Bravo. Gol no 094, negativo a Buco, gol no 094. 7-0-0-4. Brasília 4-2-3-3-2, descent until 3,000 feet, QNH-1019. Qual 207 é close, 1-2, controle 1-9, decimal 8. Salvador, é o Papa Romeo, sou Índia Bravo. Sou Índia Bravo, livre acionamento, aporto pronto a colagem. Livre acionamento, aporto pronto a colagem. Sou a 207 é close, solo 1-2, solo 1-2, decimal 1. 2-1-9. Bravo Azul 4, 2, 0, 7. Aeronave que transmitiu? É o Mike Fox Texas. Após o desvio, Mike Fox Project foi pro de pelo. Ok, já vamos lá na produção do Mike Fox Texas. Bono 094, resiste agora a frequência 128, corrigindo 12685, alterne 12545. Corrigindo, 10.085, 12545. 12545, afirmativo no 094. Obrigado, bom trabalho. Bono 864, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, 864. West Array já curvando na prova de pelo, cruzando 9.000. 864. Bono 864, reporte, né? Deixa eu checar, né? 3191, pronto, ponto de espera, 2191, bom dia, mantém o ponto de espera após a aeronave na final ali, mano.